A pita comboio, que coisa tão linda. A pita comboio, perto de Coimbra. A pita comboio, que coisa tão linda. A pita comboio, perto de Coimbra. Cheio de moças para a covilha. Apita comboio, lá vai apitar. Apita comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apita comboio, no centro da linha. Apita comboio à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apita comboio no centro da linha.